loucura aumenta nas ruas do gueto. Maloqueira de tomou conta no gueto, terror das ruas do gueto. Agora o movimento tem um novo dono que é das ruas do gueto. Ele mandou todo o povo descer e invadir as ruas do gueto. Uma mãe de novo chora e fica com medo, porque ela sabe que chegou o pesadelo. Sua filha de família não tem preconceito, sai pra rua decidida já daquele jeito. Porque o que ela gosta só tem lá, porque do que ela mais gosta só tem lá, porque o que ela faz só pode fazer lá. Ela não é do gueto, mas ela sempre tá lá. Todos sentem a temperatura aumentar nas ruas do gueto. Maloqueira de tomou conta no gueto, terror das ruas do gueto. Agora o movimento tem um novo dono que é das ruas do gueto. Ele mandou todo o povo descer e invadir as ruas do gueto. E se envolver foi seduzida pelo som, pela cor da pele, pelos manos sangue bom, pelo calor humano que aqui tem de montão. Ela gostou da vibe mesmo com a lei do cão. Cercada de rude boy e o cheiro de fumaça, no meio da multidão, ali naquela praça. Para a madrugada o evento é de graça, depois que escurece nem sei mais o que se passa. Só quem é sabe bem. Maloqueiragem tomou conta no gueto, terror das ruas do gueto. Agora o movimento tem um novo dono que é das ruas do gueto. Ele mandou todo o povo descer e invadir as ruas do gueto. Inocente ela não sabe o perigo que corre, no gueto é assim, é violento e pobre. A estatística a favor do crime sempre sobe, nos becos e vielas, crianças passando fome. Aqui a regra é cada um fica na sua, só quando os homens chegam é que o clima muda. A festa é pro povo, pra todos na rua, aumenta o volume que ela vai dançar pra lua. Todos sentem a temperatura aumentar nas ruas do gueto. Maloqueiragem tomou conta no gueto, terror das ruas do gueto. Agora o movimento tem um novo dono que é das ruas do gueto. Ele mandou todo o povo descer e invadir as ruas do gueto. Uma mãe de novo chora e fica com medo, porque ela sabe que chegou um pesadelo. Sua filha de família não tem preconceito, sai pra rua decidida já daquele jeito. Porque o que ela gosta só tem lá, porque do que ela mais gosta só tem lá, porque o que ela faz só pode fazer lá.